E a gente começa assim, ó. DJ Rebelde! Bora, Vila Cubuaçu, vamos lá! Se eu não voltar pra casa, não posso viver. DJ Rebelde, aqui tão sozinho, na desilusão. A besteira que eu fiz foi deixar você. Olha minha pérola. Ao meu lado só resta a solidão. Pra recordar como fui magoar o meu grande amor. DJ Rebelde, como pude esquecer o amor que me deu. Ivana, Matildana, Agamilão. Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. Minha amiga Suzy Gouveia, vocês, amiga Pérola Negra da Mega Gente, os nossos amigos, as damas e os cavalheiros da noite. Vai me perdoar. Bora recordar, vamos lá! Vou voltar pra tudo que era meu. Suzy Gouveia, a referência no baile valsa, com estilo e categoria. Matildana, Agamilão. DJ Rebelde. Olha o amor. Amor, que bom rever você, meu amor. É o Chapolin, é o Chapolin. Amor, que bom sentir você perto de mim. Hoje na cobertura, não contava com minha astúcia, Chapolin Saúde. Amor, que bom sentir você perto de mim. Olha, Gláucia, um beijão carinhoso do Rebelde. Amor, que bom rever você. Bora, alemão! Bora recordar, vai! Ivana, Matildana, Agamilão. O maestro da saudade, DJ Rebelde. Vai! A beleza, um vive tesouro. Vespa fabricando mel. Guarda o teu tesouro, joia marrom. Faça como nossa cor. E a nossa linda! Nossa linda juventude. Página de um livro bom. Canta que te quero, gás e calor. Claro como o sol raiou. Claro como o sol raiou. DJ Rebelde. Juventude, pobre de mim, pobre de nós. E a lata brilha por nós, tiras pequenas da esquina. O maestro da saudade, ele agora é retrô. Vai tocando a saudade em toda categoria. Meu amigo Cabeça de Labirinto, ele e toda a galera em peso lá na Terra Firme da gente. Bora, Cabeça de Labirinto! Faça como nosso amor, nossa linda juventude. tá vendendo um salgadinho aí. Dois contos, né, Poliana? Claro, como sou linda de sol, ela me apareceu. DJ Rebelde, com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém, nunca teve amor. Chega, arrepiou, né, negoada? Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu lindo. Amiga Pepeca, e a palma da selva, com a gente. Sinceramente, eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece. Veja, amiga Carla, que a gente padece sempre. Na hora, meu amor, vamos. Depois de tudo que eu vi, consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi. Nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai. Sinceramente, eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, minha amiga Cíntia da equipe Sem Limites, sempre com a gente, obrigado Cíntia. Se adeus e se for, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai. Amiga Bila, o Fábio, o Otomira, meu parceiro Marcos com a gente, recordando. Ela foi embora, nem disse adeus. Só deixou tristeza nesse peito meu. Quase despedaça meu coração. Quem me deu alento foi meu violão. Ficou comigo, me acompanhou. Minha viúva da saudade, obrigado, viúva. Minha amiga Priscila, mãezona da Mega Gente. A mãezona do meu grande amigo e parceiro eterno DJ Bruno. Vai deixar muita saudade. Está aqui com a gente, a mãezona dele. Olha, Ieda. Fica à vontade, Ieda. Bruno era como se fosse o irmão do Rebelde. Vem depressa, volta, meu amor. Vem correndo ouvir esse teu cantor. Eu sei, um dia ela vai voltar, me pedindo em prantos pra lhe perdoar. A minha vontade vai ser dizer não. tudo se perdoa, diz meu violão. Ela foi embora, nem disse adeus. Só deixou tristeza nesse peito meu. Quase despedaça meu coração. Quem me deu alento foi meu violão. Ficou comigo, me acompanhou, compôs comigo essa canção de amor. Entrou nos bares todos que eu entrei. Eu passando DJ França, representando o Boteco do Ajax lá da Gramação. Tá com a gente, alô França! Recorda. Volta bem depressa, volta meu amor. Vem correndo ouvir esse teu cantor. Volta bem depressa, volta meu amor. Vem correndo ouvir esse DJ teu cantor. Volta bem depressa. DJ Rebelde. Meu amigo Punk lá do Punk Zoom. Vai com a gente, meu Punk. Só o seu amor. Pode recordar, vai. Pode me fazer feliz. É tudo que eu sei. O meu coração me diz. Só o seu amor. DJ Rebelde Saudade. DJ Rebelde Saudade. Tem o tom da estação. Tem brilho e sabor. É brisa quente de verão. Quando eu cruzei você na rua. The Best, Rodrigo Carvalho, o Top Marketing. Meu bem, agora eu tô nas. Eu Top Marketing com a gente. Eu tô de fora. Rodrigo Carvalho. Eu sei que ele tá de foda, amor. Eu vi na luz o seu olhar. Ele é só a primeira dama. E os sonhos de amor. Patroa Cleice. Não vai apagar. Está só de boa na Vila com você. O amor. Bora, Rodrigo. Pode me fazer feliz. É tudo que eu sei. É tudo que eu sempre quis. Quando eu cruzei. Falou mais forte a emoção. Vamos lá! Meu bem, agora eu tô na sua. Com todo o coração. Ainda tem Cosminho, tem o Michel. Pra detonar a saudade. Quando eu cruzei você na rua, falou mais forte a emoção. Meu bem, agora eu tô na sua. Com DJ Rebelde. Quando eu cruzei você na rua, falou mais forte a emoção. Meu bem, agora eu tô na sua. Meu amigo Marcelo Andurismo, ele é a patroa parte potência. Aí dos amigos da sala de futebol pelada. Com a mesma roupa branca. Para Marcelão! Aquela com que nós casamos. E o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédio. Minhas forças se acabando. Com a mesma roupa branca. E aí? Nosso Senhor está me chamando. DJ Rebelde. Nosso Senhor está me chamando. fuga, hein? Fala, Gugu! DJ Rebelde. Tudo ficou em silêncio quando eu a ela disse. Flores estão bordando a ladeira e a planície. E eu já não quero nada. Sinto a vida já me dando. Senhor Deus, assim eu quis. Lá pro céu está me chamando. Saudade! Lá pro céu. O maestro da saudade, DJ Rebelde Saudade. O maestro da saudade chegou, DJ Rebelde da meu ar. Nada mudou para mim, não há razão pra chorar. Bora recordar, vamos lá. O que passou, eu não quero lembrar. Nem eu. Os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém para amar. Eu botou na Júnior, desde ontem comigo. Ó, Júnior! Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Você tentou se encontrar, é Marcelinho! Mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. Liga, Fernanda, esposa do Gal. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. E a vida aí? A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem, eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Pra recordar, vai. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem, eu quero você. Para a cabeça de labirinto. O mundo é nosso, vamos viver. Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só o meu. De repente uma noite só. Rebelde. Só um nome, um telefone. E aí? E um bilhete de manhã. Mas eu te quero outra vez. Vem fazer o que me fez. Valeu, Gosminho. Uma noite só foi tão. Agora meus pega fuga. Sei que depois de tantos anos, sentindo as perdas DJ Rebelde, de um teimoso coração. Equipe Os Pega Fuga da Saudade dos Jurunas. Humildade e simplicidade sempre. Melhor é esquecer, mas vou lembrar você e a noite que passou. Pra cima! Do jeito que passou, deixou você em mim pra sempre. Meu parceiro Punk, lá do Punk Show! DJ Rebelde! Mas eu te quero outra vez. Parceiro DJ França, vem fazer um lá do Boteco do Ajax, lá da Cremação. Uma noite só. Eu vou lembrar você e a noite que... Marcelo Ivan e o Nonato, os considerados lá da Terra Firme com a gente. Abração, valeu. O jeito que passou, bora! Deixou você em mim pra sempre. Sei que depois de tantos anos, sentindo as perdas e danos de um teimoso coração, aprendi pra não sofrer, se não vale a pena amar, bem melhor é esquecer. O que me fez tanto numa noite só? Eu aprendi pra não sofrer. Se não vale a pena amar, bem melhor é esquecer. Mas eu te quero outra vez. Vem fazer que me fez também uma noite só. De mim, triste lágrima rolou. DJ Rebelde! Na hora em que você me disse adeus. Como é que é? E eu chorei, chorei, triste a lamentar. De ver você partir pra não voltar. E aí? E eu chorei, chorei, triste a meditar. De ver um sonho lindo se acabar. O mundo desabou sobre mim. Perdi até a graça de viver. Enfim me humilhei, lhe pedindo pra ficar. Você não quis ao menos me escutar. Sorriu da minha dor, zombou do meu sofrer. Só Deus vai me fazer eu te esquecer. DJ Rebelde. De mim, triste lágrima rolou. O maestro chegou. DJ Rebelde. De mim, triste lágrima rolou. Alô, Rebelde, toca aquela saudade que eu quero bailar, porque senão eu vou preparar um passe pra você, saravã. E eu chorei, chorei, triste a meditar, de ver um sonho lindo se acabar. O mundo desabou sobre mim. Perdi até a graça de viver. Enfim me humilhei, lhe partido pra Amigos da Saudade. Futebol Pelada. Ao menos me escutar. Vem, Marcelão! Sorriu da minha dor. Pra baixo, Valdezinha. Zumbou do meu sofrer. Só Deus vai me fazer eu te esquecer. Amiga Cíntia da equipe Sem Limites e seu irmão Pablo. Lágrima rolou lá no Salimã. De mim, triste lágrima rolou. DJ Rebelde. DJ Rebelde, o maestro da saudade. O maestro da saudade. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. E a vitória? Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. E ela te deixou tão só, sem o teu carinho. A lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. O maestro da saudade. Minha dor. Dos Varejeiros, sempre com a gente, aí, Delano. Nosso parceiro Gão também. Beijo, Varejeiro. Agora é homem de família. Homem direito. Meus dias felizes. Bora, Rita! Chegaram ao fim. Onde é o Sandro, hein? Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. E ela? Não só. Sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só, Nego Éder, a nega Nívia, cheio de amargura. Alô Nazaré, só aquele café lá do Maracujá. Amar e a Frígida, Frígida, você me nosso grande amigo, eterno DJ Bruno, do Som Vermelho. Amigo Ronilson, irá com a gente, irá. Fica à vontade. Alô, Suzy Gouveia. Estamos juntos. Ui! Voltando àquele assunto. Que tentação! Será que hoje dá? Eu sempre fico na vontade. E veio, né? O açaí, né? Você me impõe a castidade. E que vina! Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. Olha o Rodrigo Carvalho. Frígida! Você me diz que é frígida, mas não me deixa culinar. Teu corpo e minha cama, você me engana. Aí, Aldê. Frígida, este teu papo já não dá. Vem, vamos logo acabar com este melodrama. Vamos! Vamos pra cama. De todas as formas me entreguei, sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava, sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. A mulher do sorriso lindo tá aí também. Meu Deus, quantas vezes eu me dei. E aí, minha viúva? Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade, você não sentia. É a Priscila? Só representava. Bora, Priscila! Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava. Tá melhor que o jogo da Globo, né? Que um dia me fez. Tá melhor do que o jogo do Remo, né? Feliz, mas na verdade, o jogo do Remo tá 0-0. Nada foi do jeito que eu fiz. Secou ontem, não foi? Felicidade eu dei, você não quis. Parceiro André Saudade. Aí dos amigos da Saudade Futebol Pelada, Dom André. Meu Deus, quantas vezes eu me dei. Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade, você não sentia, só representava. E eu? Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia. Bora, meus pega fuga! Tão feliz. Mas na verdade, o japonês da mídia foi do jeito. Carinha de bebê. Felicidade eu dei, você não quis. Quando eu te encontrei, eu não imaginei. Japonês tá apaixonado, Cosme. Iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Alô, meu patrão Roberto do Frango! Seus amigos então descobriram a razão. Não trouxe nem um galeto pra mim, ó. Seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Nem meia panda? O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. E dizer. Vila com Boa Azul. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minhas sorriso. Só tem culpa azul. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Mas não se tem nem culpa azul, não. Quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Vamos lá! Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Hoje elas estão impecáveis, hoje. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar. Como diz o Reginaldo, se você me mostrando, comigo, mostrando embora, toda a sua sensualidade. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Eu não sei se tenha muito viado por aqui. Se você me quiser, grande amiga Val. Se você me quiser, e aí, Val? Se você me quiser. Cadê o café? Aquele café Santa Clara. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora a minha solidão. DJ França! Se você me quiser, lá no boteco da Jéssica, gente. Vai lá, França! Você é muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser. Bora recordando. Se você me quiser. Nunca pegou uma fuga, não, Júlio? Tenho medo de não suportar. Olha a cara da patroa. Olha mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. Ao longe uma vitrola vai cantar. Esconde a faca, esconde o talher, esconde um poema de amor que se acabou. Ah, também tem as foguetes, né, Cosme? Quando eles pegam a fuga, elas falam, ah, é? Eu tô indo pro outro lado. Faço o que posso pra esquecer que um dia eu também já fui usado pelos seus caprichos de mulher que sempre teve alguém apaixonado. Diz que a crise é a presidente, Cosme. Que nada pra você igual a todos que você mentia. Administradora do grupo. O lado da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. DJ Rebelde Saudade, Rebelde Saudade. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Vai! E vá pra cima! Alô, Vila Guguaçu! Não vou dizer que você não faz falta pra mim. Não vou dizer que não sinto falta do seu carinho. Eu não deixei de te amar. Não quero me É o Nego Frank. É o Nego Roberto. Tá com medo de entrar na equipe e pegar fuga, né? Tem que passar 5 dias, né? 5 dias longe da casa. O cara foi desligado. Só ganhei saudade. É, Roberto. Bem, amor, que tu me diz isso? Me aquecer, me beijar. No primeiro dia já é um problema, né? Renascer a chama da paixão. Vem, vem. Bem, amor, me aquecer, me beijar. Vem trazer alegria ao meu coração. Olha, foguetes. A Rita quer entrar na equipe e pega fuga aí das foguetes, tá? Mas ela quer falar, eu só quero passar 4 dias só, tá? Sei que um dia alguém fez você chorar. Sexta, sábado, domingo e segunda. Eu transformei sua dor em... Só se o Sandro entrar na equipe e pega fuga. Seu pranto eu enxuguei. E o que foi que eu ganhei? Cala a boca, saudade. Só ganhei saudade. Vem, vem. Vem, amor, me aquecer, me beijar. Vem fazer renascer a chama da paixão. DJ Rebelde. Cíntia na pandemia. Sozinho no quarto. E lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. Fica só pensando, tá? No peito um sufoco. O amor precisando sair. Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir. Por isso eu lhe peço que tenha depressa. Me aperte, me abrace, não fale. O Sidney! Lá fora é tão frio e é triste a noite. O Sidney que tava comigo ontem no bar do shopping. Barril de pólvora. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos, lá na Barão com Tucunduba. Na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. Vai! E nos travesseiros, seu perfume gostoso, ainda assim. Camarão dos Graúdos. E na cabeceira, sua foto sorrindo. As lágrimas. Vai guardando que daqui a pouquinho vai dar bom. Sem que eu possa ao menos. Vamos até 5 da manhã, Júnior. Eu rolo na cama. De novo. Sem saber se você vai voltar. Viva Brasil! Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar. Na triste saudade que fere. Naquele abraço que eu não pude dar. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar.

musicão, né? São músicas que marcaram a nossa vida. A gente recorda aqui. Alô, Cíntia! Que bonitos olhos tem nesse teu lindo rostinho. Nesse teu lindo rostinho, que bonitos olhos tem. Eles querem me olhar, mas porém você não deixa. Meu amor, você não deixa teus olhinhos me olhar. Minha índia carinhosa, beija teus lábios, queria. Beija teus lábios, queria. Minha íntima dengosa. E dizer-te, minha linda rosa. DJ Lucas Marcel já na área, pronto para comandar as emoções. Também hoje, mais de show. E DJ Ramon Top. Com teus olhos me falava, a ladrão, que me amava eternamente. Que me amava eternamente. Com teus olhos me anunciava, meu amor me enganava. Bora, Jorginho. Quando eu estava ausente, quando eu estava ausente, meu amor me enganava. Minha índia carinhosa, beija teu. Amigo de carinho, a nova equipe, as belas e as feras, é, estão com a gente. Alô, Marcelinho. Alô, Cris Salazar. Resolvi cuidar melhor de mim, pois você não sabe o que quer. Desejei ter um lindo amanhecer. Acordei numa solidão qualquer. Preciso de amor, você não dá. Preciso de calor, você não está. Me diga como posso ser feliz na vida. Você foi o melhor que eu sonhei. Que só desilusão eu encontrei. Se você já não quer o meu amor, decida. DJ Rebelde. Será que o meu beijinho, o meu carinho, nada representam pra você? Será que o calor dos meus beijos já não mata sua sede? Preciso de você, mas eu lhe quero é aqui pra me abraçar. E qual é a sua? Qual é a sua? Na rua não dá. Qual é a sua? Na rua. Robson do R Som e Equipe, os pega a fuga da saudade. Música. preciso de amor, você. Jacola de julho. Preciso de calor. Aniversário do nosso parceiro japonês da mídia. Me diga. E vai ser lá na Maloca. Ser feliz. O Vinícius. Na vida. Você foi. Cadê o japonês? E eu sonhei. Ele já tá na piscina. Ah, ele tá aí no salão. Eu encontrei. Ele já tava na piscina. E você já não quer o meu amor. Decida. Será que o meu carinho, meu benzinho, nada representam pra você? Égua do caqueado. Será que o calor dos meus beijos já não mata sua sede? Preciso de você, mas eu lhe quero é aqui pra me abraçar. Qual é a sua? Na rua não dá. Qual é a sua? Na lua não dá. Eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher. Amigo França! Meu açoite só. E a sua esposa hoje lá do mês, parabéns, patroa! Muitos anos de vida! Um amor comportado é tão bom. Cadê o bolo, França? Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes e tudo se faz. E aí? O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apanha. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a primeira mulher é domada e se entrega ao prazer. E ela fica vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Ah, é gostoso demais esses momentos. Se o seu par aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bate de dentro do seu peito. Lá do Badalor, alô, né? Não se intimide, se abra, é seu direito. A vida, a vida. A vida é bela, mas faça depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo amassada. E a vida? A vida é bela, mas faça depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo amassada. Rebelde. Eu sou seu fã. DJ Rebelde. Ah, é gostoso demais esses momentos. Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Dona Ieda, e carinho. E a emoção. É muito bom ver você. De dentro do. A gente hoje aqui na Vila Cubuaçu. Mas só no nosso parceiro DJ Bruno. Se me dizia. Eterno DJ Bruno do Vermelhão. A vida. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. Eu sou seu fã.